Uma época festiva, cheia de atividades, uma forma, e o facto das televisões estarem por cá e a cobrir os eventos também é uma forma de divulgar de uma forma mais massiva a atividade do museu. Exato, apesar do museu ter muito trabalho nestes pequenos, poucos 3 anos e meio de existência e já ter muita passagem de muitas crianças aqui pelo museu e ter ganho este ano um prémio, estar nos top 5 de museus a visitar em família, toda essa atividade, é lógico que neste período de Natal é reforçada, não só com o museu que está engalanado para o Natal, é reforçada com a presença de 4 canais de televisão, não é? Nós tivemos já reportagem com a Porto Canal, com a TVI, hoje com a RTP, para o programa da praça, amanhã com a SIC e no fim de semana com a RTP novamente. Portanto, temos andado aqui numa azáfama, quer televisiva, quer a azáfama do próprio movimento natalícia. Essa divulgação espera algum impacto no número de visitas, ter algum impacto direto no número de visitas? Julgo que sim, não é? Apesar de nós, felizmente, em termos de escolas, já termos um mercado construído muito forte, embora muito a norte, esperemos com esta passagem pelos canais de televisão, o público abaixo de Lisboa e abaixo de Leiria, principalmente, possa vir ver o museu, porque vale a pena. Não é por ter passado nas televisões, embora as televisões vão-nos fazer passar essa mensagem, mas porque vale a pena, porque é um museu diferente. Não estamos a falar do museu do brinquedo, é um museu com brinquedos, mas estamos a falar do museu de brincar, onde temos brinquedos muito antigos, mas onde as crianças têm espaços em cada galeria, em cada espaço do museu, há sempre um espaço para elas brincarem. Diz-se que vulgarmente que os santos da casa não fazem milagres, falou na divulgação a norte, as escolas a norte, temos aqui muitas. Por Ilhabo, Aveiro, Vagos, não há tanta aderência assim? Na realidade, nós temos muito mais a norte, do Porto para si, em Porto, Gondomar, Famalicão, Guimarães, temos muito mais adesão do que as escolas locais, é verdade, talvez pela proximidade, é hoje, é amanhã e vão adiando, embora tenhamos também visitas de todo o distrito, Oliveira do Bairro também, Mira, que não sendo do distrito, mas que também nos visita muito, Coimbra, Oliveira das Mães, por aqui à volta, mas não tão fortemente como nos acontece com escolas do Norte, que se organizam e nos aparecem 100, 140, 150 crianças. O espaço físico acaba por, neste momento, já ser diminuto? O espaço físico é diminuto desde o princípio, mas como não tínhamos nenhum espaço, foi o espaço possível, com muita qualidade, e que é um espaço que dá muita dignidade àquilo que está exposto. De qualquer forma, desde o princípio, e agora cada vez mais vai reforçando, a necessidade de aumentarmos o espaço. Nós temos um acervo de cerca de 18 mil objetos, expomos regularmente, anualmente, cerca de 1.300, 1.400, mas fazendo a rotação. Nós inauguramos esta exposição em outubro, chama-se O Brinquedo Pergunta ao Tempo, quanto tempo o brinquedo tem. As outras coisas estão todas arrumadas e aí é que sofremos alguns desgostos. Não temos aquilo que em museologia se chama reservas, umas arrecadações, para guardar os restantes 17 mil objetos com qualidade para que sejam preservados e possam ser utilizados rapidamente sem sermos confrontados com alguns desgostos de material partido ou material que por questões de umidade se deteriorou, etc. Além de que se nós tivéssemos o dobro do espaço, também teríamos o dobro das atividades para a criança e nós, felizmente, temos material quer de brinquedos, quer de objetos ligados ao mundo da infância, quer humano, para continuar a trabalhar e dar muito mais do que está aqui, que já é muito bom. Além dessas dificuldades, quais são as maiores dificuldades com que se deparam? As financeiras? O museu tem sido autónomo até agora, não é? Mas com o crescimento que passou para além daquilo que nós tínhamos previsto inicialmente, triplicou substancialmente essa responsabilidade, o facto de estarmos abertos em regime de horário normal de qualquer museu, o que é raro em museus associativos. Nós trabalhamos de terça a domingo, fechamos só à segunda-feira e feriados, como qualquer outro museu estatal. Não temos apoio do Estado, temos apoio da autarquia local em termos de instalações e manutenção, mas obriga-nos a ter um quadro pessoal já que pesa muito em termos orçamentais, e depois tudo o resto, comunicações, coisas que são preciso restaurar, vitrines, equipamento, e sempre, e com esta filosofia de mudarmos a exposição anualmente, também implica um investimento acrescido, porque não é só mudar os objetos, é toda a linguagem estética e toda a linguagem de exposição que tem que mudar, e tudo isso acarreta custos. Portanto, hoje começamos a apertar um bocado com as dificuldades financeiras no sentido deste crescimento. Não é que o projeto é um sucesso, agora o crescimento é que foi muito forte e nós tivemos que impregnar no projeto outras coisas que inicialmente não estavam previstas quando fizemos o estudo e considerámos que tínhamos autonomia financeira para nos mantermos. E depois todo o resto, não é? Nós continuamos a investir muito na compra de acervo, nós temos, por exemplo, aqui perto de nós um dado que é do século I, portanto estamos a falar do período romano, isto tem custos elevadíssimos, não é? Bonecas que é preciso só mandar restaurar uma boneca custa quase tanto como comprar uma boneca nova, não é? Portanto, tudo isso são custos enormes. E quem já visitou o museu nas outras duas exposições anteriores e vier cá, vai ver que o espaço está completamente mudado. Há algumas parcerias com colecionadores? Não, nós temos, adquirido algumas coisas a colecionadores. Nós adquirimos no ano passado uma coleção interessante de Action Man, que era de um colecionador português. Ele tinha várias ofertas internacionais, mas ele tinha vontade que a coleção ficasse em Portugal e ele conhecia o projeto do museu e acabou por ficar aqui no museu, adquirimos-la em condições mais vantajosas do que estavam inicialmente previstas e hoje faz parte do nosso acervo. Estamos a falar de 48 Action Man de 1966 a 1970. É o mesmo princípio da edição. Para os colecionadores, não poderia ser uma mais-valia ter este espaço para poder... Claro, nós abrimos o espaço a colecionadores que tenham algo. Quem diz colecionadores diz até particulares que tenham peças de valor e que não se queiram desfazer delas, porque há pessoas que têm, por exemplo, uma pista de comboios lindíssima ou uma boneca muito bonita, não a querem dar, mas podem trazê-la para ser exposta e ela continua a ser propriedade da pessoa. Nós temos duas modalidades. Temos a modalidade de doação. Felizmente, hoje, 2-3% do acervo já é doado e com fortes doações em termos de qualidade. Não tanto em quantidade, mas em qualidade. Mas é uma percentagem muito diminuta. É diminuta, pronto, estamos a falar, também fomos juntando a fundadora, a doutora Navarros, junta desde criança, não é? Estamos a falar em quase 40 anos de colecionismo, permitiu atingir esse valor. Agora, com 3 anos é natural que as doações ainda sejam escassas, porque as pessoas também não conhecem o projeto, não é? Mas se refletir como noutros museus acontecia, no Museu de Sintra, que infelizmente fechou, e por exemplo o Hospital das Bonecas, que não tendo uma característica museológica, tem um pequeno espaço, tem muitas doações feitas de pessoas que visitam o espaço. Portanto, acredito que quem tenha gosto em determinadas peças que tem, sentirá aqui no Museu do Brincar um espaço onde elas são dignificadas e respeitadas. E também, de certa forma, uma forma de valorizar o brinquedo em si, né? Cada vez com o mundo digital, os brinquedos e a utilização deles cada vez é mais diminuto também. Claro, claro. Embora, contrariamente àquilo que possamos imaginar, a criança quando vem aqui adora e brinca, porque este não é o brinquedo da sua realidade atual. O brinquedo da realidade atual é um brinquedo solitário, é um brinquedo que não promove a socialização, não promove grandes competências em termos motoras, não é? Estamos a falar em motricidade fina e em motricidade grossa, e aqui neste espaço tudo isso acontece. Portanto, eles vêm, brincam, têm coisas onde eles se envolvem, são capazes de estar aqui a tarde toda ou a manhã toda a brincar com um determinado brinquedo que lhes permite essa relação. E o tacto também é fundamental nas crianças. Sim, que funciona aqui, não só nas crianças, mesmo nos adultos, e isso é uma coisa que também raramente acontece nos museus em Portugal, e nós temos esse cuidado. Por exemplo, tivemos no final de agosto uma visita da ACAPO com 32 invisuais, nós tirámos todas as vitrines e eles estiveram mexendo nos objetos antigos a tatear para sentir o que era e a ver o que era. Portanto, isto não acontece em todo lado, não é? Mas nós temos vontade disso, porque a nossa ideia, a nossa objetivo é passar este conhecimento sobre o brinquedo a quem nos visita. É projetos futuros? Temos vários projetos, um a longo prazo, tem a ver com o Natal. Esperamos trazer muito boas notícias no próximo Natal, muito boas, de grande qualidade e a marcar presença a nível nacional. Já estamos a trabalhar nesse projeto há meio ano. As exposições, portanto, esta estará até ao final deste ano letivo e depois será renovada no próximo ano letivo em outubro, e continuamos a investir quer nos recursos humanos, quer nos recursos materiais. Temos previstas várias ações. Começamos já o ano com um concerto de Reis, dedicada a todas as idades, e por aí fora vamos fazendo outras coisas como temos feito, produção teatral, itinerância com ocupação. Este ano marcámos presença durante 30 dias no Braga Parque com uma itinerância do brinquedo português. Tivemos em Tabira também com o brinquedo português. Tivemos em Alfena também na primeira feira do brinquedo português com um brinquedo português e com ateliês, fazemos paralelamente ateliês. Portanto, tudo isto está nos projetos e já temos convites que ficaram marcados dos anos anteriores para o próximo ano, e para este está a terminar. Acaba por ser uma bola de neve. É uma bola de neve, só que esta bola de neve já não passa em qualquer porta. É muito grande.